Fecheiro 33, página 320, capítulo 26. Pequeno almoço tardio no bordel. Depois de vários anos a atender aos chamamentos da maternidade e da profissão médica, desenvolver a habilidade de acordar rapidamente e por completo do sono mais profundo. Foi assim que acordei desta vez, imediatamente, dos lençóis de linho que me cobriam, do gotejar lá fora e do quente odor de Jamie misturado com o ar frio. Jamie não estava na cama. Sem estender a mão nem abrir os olhos, soube que o seu lugar estava vazio. No entanto, não devia estar longe. Ouvia um som sorrateiro por perto. Virei a cabeça na almofada e abri os olhos. O quarto estava imerso numa luz cinzenta que apagava todas as cores, mas marcava claramente na penumbra os contornos do seu corpo. Estava em pé, junto à tina da água. Admirei as curvas redondas das suas nádegas, o côncavo musculoso que as uniformizava e a sua pálida vulnerabilidade. Ele voltou-se sereno e um tanto distraído. Ao ver que o observava, pareceu ligeiramente sobressaltado. Sorri em silêncio. Não me ocorria nada que dizer. Ele veio sentar-se na cama. Dormiste bem? Perguntei por fim, tolamente. Um amplo sorriso alargou-lhe o rosto. Não, me disse ele. E tu? Também não. Senti o seu calor, apesar da distância e do frio do quarto. Não tens frio? Não. Ficámos em silêncio, mas não podíamos deixar de nos olhar. Observei-o com atenção, comparando as minhas recordações com a realidade. És mais corpulento do que me recordava, aventurei. Ele virou a cabeça olhando para mim com ar divertido. E tu pareces mais delgada. A minha mão perdeu-se na sua. Senti a boca seca. Engoli em seco. Há muito tempo perguntaste-me se eu sabia o que existia entre nós os dois, disse eu. Lembro-me, confirmou com suavidade, pressionando brevemente os dedos no meu pulso. Como era tocar-te, deitar-me contigo? Respondi-te que não sabia. Eu também não o sabia. O sorriso quase se tinha esfumado, mas continuava ali a espreitar no canto da boca. Ainda não sei, prossegui, mas interrompi-me, aclarando a garganta. Mas ainda existe, completou ele. O sorriso passou dos seus lábios para os olhos. Não é verdade? Era verdade. Sentia-me tão consciente da sua presença como um pau de dinamite aceso. Mas a sensação mudara entre os dois. Ao dormir juntos, éramos um só corpo, unidos pelo amor da filha gerada pelos dois. Mas ao acordar, éramos duas pessoas ligadas por algo diferente. Sim, isto é, achas que é só por causa da Briana? Ele aumentou a pressão nos meus dedos. Se te quero por seres a mãe da minha filha? Ergueu uma sobrancelha ruiva com ar de incredulidade. Não, embora te esteja grato, acrescentou apressadamente. Mas não é por isso. Acho que te poderia observar durante horas a fio, Sassenach, para ver em que aspectos mudaste e em que é que continuas igual. Só para reparar nos pequenos detalhes, como a curva do teu queixo ou as orelhas, com essas pequenas perfurações. Tudo isso está como dantes. O cabelo, eu chamava-te Monigendon, lembras-te? A do cabelo castanho. A sua voz era pouco mais do que um sussurro. Acariciou os meus caracóis. Penso que nisso mudaste um pouco, disse ele. O meu cabelo não ficara grisalho, mas havia mechas que, do castanho claro, tinham passado a um tom mais pálido e aqui além um fio cinzento. Como uma faia sob a chuva, sorriu. alisando uma mecha, com gotas de água caindo das folhas. Acariciei-lhe a coxa, tocando na longa cicatriz que lhe descia pela perna. Quem me dera ter estado ali para te atender, sussurrei. Foi o mais horrível que fiz em toda a minha vida, abandonar-te, sabendo que ias morrer. Mal conseguia pronunciar a palavra. Bem, esforcei-me bastante. A sua careta irónica fez-me rir, apesar da emoção. Não foi culpa minha se não tive sucesso. Lançou uma olhadela indiferente à cicatriz. Também não foi culpa dos ingleses, nem das suas baionetas. Ergui-me sobre um cotovelo, semicerrando os olhos para estudar a ferida. Fizeram-te isso com uma baioneta? Bem, sim, mas infectou, explicou ele. Eu sei. Encontramos o diário de Lord Melton, aquele que do campo da batalha te enviou para casa. Ele não acreditava que conseguisses lá chegar. Jamie bufou e quase acertou. Quando me retiraram da carroça, em Lallybroch, estava quase morto. O seu rosto anuviou-se com as recordações. Meu Deus, às vezes desperto a meio da noite sonhando com essa carroça. Foram 2 dias de viagem, com frio e febre. Estava coberto de palha que me picava as orelhas e os olhos e através da minha camisa. E as pulgas saltavam em mim e quase me comiam vivo. E doía-me a perna a cada solavanco que a carroça dava. Era um caminho cheio de buracos, acrescentou sorumbático. Deve ter sido horrível, reconheci. Ainda que o termo parecesse insuficiente. Só resisti porque imaginava o que faria com o Melton para me vingar de não me ter fuzilado. Ri de novo. Jamie olhou-me com um sorriso de viés. Não tem nada de divertido, reconheci, engolindo em seco. Rio para não chorar. Sim, eu sei. E apertou-me a mão. E eu respirei fundo. Não, não quis olhar para trás. Não me sentia capaz de saber o que tinha acontecido. Mordi o lábio, reconhecendo que soava a traição. Não é que tentasse, que quisesse esquecer-te, disse eu, procurando desajeitadamente as palavras. Não o poderia, jamais, mas... Não te inquietes, Assená, interrompeu, dando-me uma palmadinha na mão. Eu compreendo. Também tentei não me lembrar. Mas se o tivesse feito, confessei, baixando os olhos sobre o lençol, talvez te tivesse encontrado antes. As palavras ficaram a pairar entre nós como uma acusação, uma lembrança desses anos amargos de perda e separação. Por fim, Jamie suspirou profundamente e pôs-me um dedo por baixo do queixo, erguendo-me o rosto ao nível do dele. E então o quê? Terias deixado a nossa filha lá, sem mãe? Terias voltado para mim depois de Culloden, quando somente te poderia ver sofrer com os demais, sem poder cuidar de ti, sentindo-me culpado por te levar a semelhante destino? Talvez te visse morrer de fome ou de doença e então saber que te tinha matado? Ergueu-me a sobrancelha. Depois abanou a cabeça. Não. Eu disse-te que te fosses embora e me esquecesses. Como poderia criticar-te por fazeres o que te disse, Sassenach? Mas teríamos tido mais tempo. Poderíamos... Ele interrompeu-me, encostando a boca à minha. Era quente e macia, e a barba que despontava na sua cara picava-me levemente a pele. Passado um momento, soltou-me. A luz do dia aumentava, conferindo alguma cor à sua cara. A sua pele tinha um tom de bronze brilhante, polvilhado pelo acobreado da sua barba. Respirou fundo. Sim, é verdade. Mas não podemos pensar nisso. Olhou-me com firmeza, analisando-me. Não posso olhar para trás e continuar a viver, Sassenach. Se não tivéssemos mais do que a noite passada e este momento, bastar-me-ia. A mim não, protestei. Ele desatou a rir. És uma ambiciosa. Sou. a tensão fora quebrada. Voltei a concentrar-me na sua cicatriz. Estavas a contar-me como te fizeram isso? Bem, foi a Jenny, a minha irmã, lembras-te? Recordava assim, tão morena quando ele era ruivo e bem menor. Mas podia medir-se com o irmão e superá-lo, mesmo em matéria de teimosia. Disse que não me ia deixar morrer, continuou ele com um sorriso melancólico, e cumpriu. Ao que parece, eu não tinha direito a opinar sobre o assunto, porque nem se incomodou em consultar-me. Muito próprio da Jenny. Senti um leve fulgor de consolo ao pensar na minha cunhada. Jamie não tinha estado tão só como eu acreditara. Ela deu-me poções contra a febre e aplicou-me cataplasmas na perna para retirar o veneno, mas não deram resultado e a minha perna piorou. Estava inchada e fétida. Depois começou a pôr-se negra. Então acharam que teriam de me acurtar para me salvar a vida. Relatava-o com bastante despreocupação, mas eu senti-me um pouco indisposta. É óbvio que não o fizeram, observei. Porquê? Bem, foi graças ao Ian. Ele não o permitiu. Disse à Jenny que sabia muito bem o que era viver com uma só perna e que, enquanto a ele não molestava muito, estava certo de que eu não me conformaria por várias razões. O gesto da mão abarcou-as a todas. A perda do combate, da guerra, de mim, do seu lar e do seu modo de vida. Tudo o que compunha a sua vida normal. Então a Jenny fez com que 3 dos arrendatários se sentassem em cima de mim para me manter imóvel. Depois abriu-me a perna até ao osso com uma faca de cozinha e lavou a ferida com água a ferver, disse ele calmamente. Deus do céu! Balbuciei horrorizada. Ele sorriu vagamente. Bem, deu resultado. Engoli a saliva com dificuldade. Tinha o gosto da bilis. Por Deus, podias ter ficado inválido para toda a vida. Ela limpou a ferida o melhor que pôde e depois cozeu-a. Disse que não permitiria que eu morresse, nem que ficasse inválido, nem que passasse o dia estendido na cama a lastimar-me, nem... Encolheu os ombros, resignado. Quando ela acabou de enumerar tudo o que não me iria permitir, a única opção que me restava era recompor-me. Imitei o seu riso. Ele alargou o sorriso face à recordação. Quando me consegui levantar, fez com que o Ian me levasse para o exterior, depois de escurecer, para que caminhasse. Um belo espetáculo. Ele com a sua perna de pau, eu com a minha bengala, os dois a mancar daqui para ali, como um par de cegonhas coxas. Passaste anos a viver numa caverna, não foi? Existe uma lenda sobre isso? Ele ergueu as sobrancelhas, surpreendido. Uma lenda? Parecia envaidecido e envergonhado. Parece-me um tema tolo para uma lenda. Há algo mais dramático. O facto de te teres entregado aos ingleses para cobrar a recompensa que tinham posto sobre a tua cabeça? Comentei mais seca ainda. Não foi um risco excessivo? Imaginei que a prisão não seria assim tão horrível, confessou incomodado. E tendo em conta tudo... Procurei falar com calma, ainda que sentisse ganas de o sacudir com uma súbita e ridícula fúria retrospectiva. Qual prisão nem meia prisão? Sabias perfeitamente que te podiam enforcar e mesmo assim fizeste-o. Tinha de fazer alguma coisa. Encolheu os ombros. Se os ingleses eram tão tolos, ao ponto de pagarem um bom preço por um triste despojo, bem, não há nenhuma lei que proíba uma pessoa a aproveitar-se dos tolos, pois não? Não sei quem era mais tolo, expressei sem o olhar. De qualquer modo, deves saber que a tua filha se sente muito orgulhosa de ti. Sério? Parecia estupefacto. Claro, és um herói, Jamie endureceu a expressão. Eu? Não. Passou a mão pelo cabelo, como costumava fazer quando estava pensativo ou confuso. Não houve nada de heróico nisso. Eu não aguentava mais ver que todos passavam fome e não poder ajudá-los. A Jenny, o Ian e os miúdos, os arrendatários e as suas famílias. Olhou-me com um ar indefeso. Não me importava que os ingleses me enforcassem ou deixassem de me enforcar. Imaginei que não o fariam. Pelo que me tinhas dito, mas mesmo pensando o contrário, tê-lo ia feito. Mas não foi coragem, se assinar, de todo. Compreendo, disse eu suavemente, depois de uma pausa. Compreendo. Ah, sim? Ele estava sério. Eu conheço-te, Jamie Fraser. Ah, sim? Repetiu. Mas um leve sorriso espreitava-lhe da boca. Creio que sim. O seu sorriso alargou-se. Mas antes que pudesse falar, bateram à porta. Dei um pulo como se tivesse tocado num ferro quente. Jamie, rindo, deu-me uma palmadinha na anca e foi abrir. Não creio que seja a polícia, Sassenach, mas sim a criada com o pequeno almoço. Estamos casados, não é? Ergueu uma sobrancelha. De qualquer modo, não deverias vestir alguma coisa? Perguntei, no momento em que tocava na maçaneta da porta. Mirou-se a ele próprio, de alto a baixo. Não acredito que as pessoas desta casa se horrorizem com algo assim, Sassenach. Mas devo respeitar a tua sensibilidade. Dirigindo-me um franco sorriso, pegou numa toalha pequena para envolver a cintura com algum desleixo. Vislumbrei, no corredor, uma alta silhueta de homem e de imediato cobri-me com os lençóis até à cabeça. Ao ouvir a voz do visitante, alegrei-me por estar momentaneamente fora do seu campo de visão. Jamie? Parecia bastante sobressaltado. Reconheci-o de imediato, apesar de não o ter ouvido nos últimos 20 anos. Espreitei por debaixo dos cobertores. Claro que sou eu, disse Jamie, bastante irritado. Para que tens olhos, homem? Fez o cunhado entrar no quarto e fechou a porta. Já vejo que és tu, retorquiu Ian com alguma aspereza, mas não podia acreditar nos meus olhos. Vi fios cinzentos no seu cabelo castanho e na cara as rugas de muitos anos de trabalhos pesados. O rapaz da tipografia disse-me que não tinhas passado lá à noite, e esta era a morada para onde a Jenny te enviava as cartas, disse ele. Mas nunca pensei que te encontraria num prostíbulo, Jamie. Não estava muito seguro quando aquela senhora me abriu a porta, mas depois... Não é o que imaginas, Ian, advertiu Jamie. Ah, não? E a Jenny temendo que caísses enfermo por viveres tanto tempo sem mulher. Dir-lhe-ei que não tem com que se preocupar. E onde está o meu filho? Dizes-me, noutro quarto? Com alguma outra mulherzinha? O teu filho? A surpresa de Jamie era evidente. Qual deles? Ian fitou Jamie. No seu longo e singelo rosto, o enfado tinha-se convertido em alarme. Não está contigo? O jovem Ian não está aqui? O jovem Ian? Por Deus, homem! Como podes julgar-me capaz de trazer um rapaz de 14 anos a um bordel? Ian abriu a boca. Depois voltou a fechá-la e sentou-se num banquinho. Se queres que te diga, Jamie, já não sei do que és capaz. Olhou para o cunhado com os dentes cerrados. Noutros tempos sabia, mas agora já não. Que diabo queres dizer com isso? Vi enfurecer-se a expressão de Jamie. Ian olhou de soslaio para a cama. Jamie continuava enrubescido, mas vi que lhe tremiam os cantos da boca. Inclinou-se numa complicada reverência. Peço-te perdão, Ian. Estou a faltar com a boa educação. Permite-me que te apresente a minha esposa. aproximou-se da cama e retirou os cobertores. Não, exclamou Ian, levantando-se de um pulo e olhando para tudo menos para a cama. Então, não vais saudar a minha esposa? A tua esposa? Ian olhou com horror. Casaste-te com uma rameira? Eu não diria isso exatamente, intervim. Ao ouvir a minha voz, Ian voltou bruscamente a cabeça para mim. Olá, saudei, agitando alegremente a mão desde o meu ninho no meio dos lençóis. Há quanto tempo? Sempre pensara que os livros exageravam ao descrever a reação de quem via um fantasma, mas perante o que presenciara desde o meu retorno ao passado, teria de rever as minhas opiniões. Jamie tinha desmaiado. Ian, não. Mas tinha literalmente os cabelos em pé. Sim, parecia tresloucado de susto. Isto ensinar-te-á a não pensar tão mal de mim, disse Jamie com evidente satisfação. Depois, compadecido do seu trêmulo cunhado, serviu de um pouco de conhaque. Julgai e sereis julgados, não é? Mas o que? Exalou Ian, soluçando ao olhar para mim. Como? É uma longa história, disse eu. Jamie assentiu com a cabeça. Creio que não conheço o jovem Ian. Desapareceu? Perguntei cortesmente. Ele assentiu mecanicamente sem tirar os olhos de mim. Na sexta-feira passada fugiu de casa, disse aturdido. Deixou um bilhete a dizer que viria encontrar-se com o tio. Bebeu um gole de conhaque que o fez tossir, quase até chorar. Não é a primeira vez, sabe? Disse-me. Parecia estar a recuperar o autodomínio. Jamie sentou-se na cama e pegou-me na mão. Não vejo o teu filho desde que o mandei para casa com o Fergus há 6 meses, afiançou. Começava a estar tão preocupado quanto Ian. Tens a certeza de que vinha para cá? És o seu único tio, que eu saiba, replicou o outro, bastante azedo. Largou o copo, depois de beber de um só trago o resto de conhaque. Fergus? Interrompi. O Fergus está bem? Sentia uma onda de júbilo ao pensar no órfão francês que Jamie tinha trazido para a Escócia como criado. Ele olhou para mim. Sim, o Fergus já é um homem. Mudou um pouco, claro. Uma sombra cruzou-lhe o rosto, mas dissipou-a com um sorriso. Alegrar-se-á muitíssimo por te voltar a ver, Sassenach. Ian levantara-se para caminhar em volta do quarto. Não saiu a cavalo, murmurou. Não tem nada que alguém possa querer roubar. Virou-se para o cunhado. Por onde o trouxeste da última vez? Por terra? Rodeando o Firth? Ou por mar? Não o fui buscar, a Lallybroch. Ele seguiu com o Fergus até Carriarrick e reuniu-se comigo junto ao lago Lagan. Depois descemos por Struan, Wim e... Sim, já me lembro. Para não atravessar as terras dos Campbell, desviámos-nos para leste e atravessámos o Forth, próximo de Donnybristle. Achas que fez o mesmo trajeto? É possível? Jamie abanou a cabeça, duvidoso. O pai do rapaz voltou a andar de um lado para o outro com as mãos cruzadas atrás das costas. A última vez que fugiu, dei-lhe uma tal surra que não se pôde sentar por vários dias. Tinha os lábios apertados. Imaginei que o jovem Ian lhe dava água pela barba. Acreditava que ele não ia cometer a mesma estupidez, não é? Jamie bufou, não sem simpatia. Alguma vez uma surra te impediu de fazer o que estavas decidido a fazer? Ian deixou de andar, para cair de novo no banquinho. Não, suspirou. Mas esperava que a surra pudesse conceder algum consolo ao meu pai. O rosto abriu-se num sorriso contrariado. Jamie ria. Ele deve estar bem, declarou Jamie confiante, enquanto deixava cair a toalha para vestir as calças. Vou passar a palavra de que andamos à procura dele. Se estiver em Edimburgo, ficaremos a saber antes de a noite cair. Ian olhou de relance para a cama e levantou-se precipitadamente. Vou contigo. De acordo. A cabeça de Jamie soergueu-se da gola da camisa com o semblante franzido. Terás de ficar aqui, se assinar, disse. Parece que sim, reconheci com secura, uma vez que não tenho roupa. A criada tinha levado o meu vestido, depois de nos servir o jantar. Ian levantou as sobrancelhas até à linha dos cabelos, mas Jamie limitou-se a assentir. Antes de sair falarei com a Jane, prometeu pensativo. Talvez me demore um pouco, se assinar. Tenho alguns assuntos para resolver. Cingiu uma mão. Adoraria ficar, mas esperas-me aqui? Não te preocupes, assegurei-lhe, apontando para a toalha que ele tinha descartado. Não penso sair vestida com isso. Quando o ruído dos passos desapareceu pelo corredor, recostei-me nas almofadas, sonolenta e satisfeita. Sentia agradáveis dores em vários lugares desacostumados. E embora renitente em separar-me de Jamie, era gratificante passar algum tempo a sós, a recordar. Sentia-me como quem tivesse recebido um cofre que continha um tesouro, perdido muito tempo atrás. Palpava a sua forma, o seu agradável peso, encantada por possuí-lo, mas ainda não sabia com exatidão o que tinha dentro. Morria de curiosidade por saber o que fizera Jamie, o que tinha dito e pensado durante todos os dias da nossa separação. Indubitavelmente, depois de ter sobrevivido a Culloden, devia ter refeito a sua vida. E conhecendo Jamie Fraser, não podia pensar que tivesse sido simples. Mas uma coisa era saber isso, e outra coisa diferente era encarar a realidade. Eram muitas as perguntas que não tinha tido tempo de formular. O que fora feito da família, em Lalibroch, da sua irmã e dos sobrinhos? Obviamente, Ian estava são e salvo, apesar da perna de pau. Mas e o resto da família? Os arrendatários teriam sobrevivido à destruição das terras altas? E sendo assim, o que fazia Jamie em Edimburgo? E o que diriam todos quando se inteirassem da minha súbita reaparição? Bem, ocupar-nos-íamos do assunto quando chegasse o momento. Com mais curiosidade ainda, interrogava-me quanto às atividades ilegais de Jamie, à sua extensão e ao perigo que encerravam. Com que então era contrabando e rebelião, certo? Sabia que nas terras altas da Escócia o contrabando era uma profissão tão honorável quanto roubar gado 20 anos atrás e que possuía riscos relativamente escassos. Já a rebelião era outra coisa. Parecia uma ocupação bastante perigosa para um antigo prisioneiro jacobita. Provavelmente essa era a razão pela qual usavam um nome falso, pelo menos uma das razões. Apesar da confusão em que eu estava, quando chegámos ao bordel, notara que Madame Jeanne o chamava pelo seu verdadeiro nome. Portanto, era de supor que, enquanto contrabandista, conservava a sua própria identidade, reservando o pseudónimo Alex Malcolm para as atividades da tipografia, legais ou ilegais. Nas breves horas da noite volvida, tinha visto, ouvido e sentido o suficiente para saber que o Jamie Fraser, com quem me tinha casado, ainda existia. Restava saber quantas outras pessoas também existiam.